You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. Come together right now. Over me. Aqui é Disney Menezes falando de Manaus e Lanterna Verde não será esquecido. Aqui é o Felipe e os únicos filmes bons da DC são as animações. Aqui é o Jacobo e a DC é melhor que a Marvel. Se você discordar, você tá errado, porra. Sai desse podcast aqui, sai. Pode sair, filha da puta. Caralho. Não sabe por quê. Aqui é o Nailson e se Snyder é Deus, Grant Morrison é mais. Aqui é o Céu. Aqui é o. Opa. Aqui é o Sarmitrix. Aqui é o Sarmitrix e eu não sei por que a gente tá gravando, já que a gente sabe que a DC é uma bosta. Quem que chama Marvete, velho? É Cota. Cota pra Marvete. Daqui a pouco o Marvete entra em universidade. Okay. Bom, o objetivo do Damagecast é hoje falar sobre as expectativas de cada um pros filmes da DC. A gente vai começar com Mulher Maravilha que tá chegando aí, Liga da Justiça. E depois a gente vai enrolar com filmes que nem tem diretor, Flash, Batman, com essa confusão, enfim. Filme que não tem diretor, filme que não tem roteiro, né? E podcast que não tem e-mail. Podcast que não tem e-mail. Podcast que não tem ouvinte. Primeiro que quem é o doido que vai mandar e-mail pra gente? Pois é, velho. É melhor não mandar, ler e-mail é um saco. Não manda não. É, manda não, manda. Não precisa mandar não. Eu sou rica! Eu sou rica! Hey, Batman. Primeiro filme, Mulher Maravilha, quais são as nossas expectativas? Eu vou falar logo que eu tô empolgado pelo trailer, não vou negar não, vai levar meu dinheiro fácil, e se alguém quiser fazer treta por causa de axila depilada, vai ver outro filme. Cara, eu só acho o seguinte, a coisa boa do trailer não vai estar no filme, que é aquela musiquinha sensacional que faz arrepiar até os cabelos de você sabe onde, sabe? Da Axila. Aquela musiquinha quando toca, todo assim? Mundo não, cara. Dá aquela arrepiada. Essa música não vai estar num contexto bom no filme. Cara, vai ser que nem Guardiões da Galáxia. Que eles Você botam tá me dizendo, peraí. Eles sonora Você foda e eles colocam tudo fora do lugar, tá ligado? Pô, o Guardiões é foda, cara. As músicas são foda. A trilha sonora de Guardiões é boa. É, aí. Não, cara, eles botaram tudo fora do lugar. No trailer tá muito melhor. Que a trilha sonora do trailer te faz arrepiar. É isso. Isso é o único ponto. Bom. Esse é o único ponto bom, cara. Não, ele falou que a trilha sonora do trailer faz arrepiar o cabelo do cu dele, que ele falou aí. Exatamente. De ok. Ok. De todos nós. Tá bom. Não, okay. Você. Agora, só não arrepia, sabe o quê? Só não arrepia os cabelos das axilas da Mulher Maravilha, sabe por quê? Porque ela não tem cabelo. Axila? Né? Ela não tem axila? Ela não tem. Ela não tem axila. Ela não tem axila? Como assim? Ela é deformada, ela tem. O cabelo não tem. Ela é o Blob, ela não tem aqui. Outra coisa. Ó, esse filme basicamente vai ser. Não tem Velozes e Furiosos? Vai ser Velozes e Furiosos da DC. Filme de ação. Ah, você tá ponto que final. Vai não, olha. Ele pode ser bom. Vai ter continuação. É isso que ele pode ser bom por causa da ação. Ele vai ter continuação porque o universo DC é uma continuação de si mesmo no cinema. Todo filme da DC vai ser assim. Mas vai ser basicamente filme de ação. Primeira Guerra. A Primeira Guerra vai fazer 100 anos do final dela ano que vem. Por isso estou investindo em Primeira Guerra em videogame, em filme, essas coisas, em série. Então, basicamente, isso vai ser um filme de ação, cara. O problema de filme de super-herói é que você não pode esperar muita coisa de filme de super-herói, cara. Se você for bem crítico, você vai ver que todos são bem rasos e eles têm que ser rasos mesmo. Não tem que problematizar isso, não. Mas essa que é a pegada, pô. Não tem que ser mais Sim, que isso. Mas aí que tá. Eu só quero fazer uma observação, que a gente só vai ter Velozes e Furiosos da DC quando o Tom Cruise estiver na DC, cara. O Tom Cruise tá na Universal, deixa ele lá. Pô, eu acho que o filme não vai ser muito bom, mas também não vai ser uma merda, não, cara. Acho que vai ser um filme bem padrão, vai ser tipo Thor 2. É, padrão, não vai ser. Não, tipo não, porra. Vai ser Thor 2. Thor 2? Thor 2 foi aquele filme que tentou e não conseguiu, né, cara? Ai, cara, eu sou o único Marvete aqui que acha que Thor 2 não é bom, é isso aí? Cara tipo, e você acha que Capitão América 1 é bom também, né? Não, o Capitão América 1 é bom. Caralho, meu Capitão Deus. América 1 é não. É horrível, é horrível. Caralho, não é, não é. O filme bom, que é a abertura da Marvel. foco, expectativas pra Mulher Maravilha. Então, pronto. Ela não precisa daquele escudo também, tá? Eu a pele dela não pode ser penetrada por bala, caralho. Não pode. Ela usa escudo pra cegar os inimigos. É diferente. Starmetrix, expectativa pra Mulher Maravilha. Cara, minha expectativa é que o filme vai acabar se tornando o que todo mundo aí já tem medo, né? Que é um filme que tá aí pra agradar feministas, né? Diretora é, como já diz, diretora, né? O cara fugiu totalmente. Caralho, da crítica do Ronaldo. Caralho, é tão hater, velho. É tão hater. Ele tá investindo nessa afirmação dele, nesse argumento, desde o começo, né? A gente já gravou uns 3 meses e ele não muda o argumento. Cara, olha só, presta atenção, assim, ó, é uma semideusa, ou uma deusa, dependendo do caso, porque a gente não sabe se ela vai ser deusa ou semideusa ainda. Isso faz diferença, caralho. É uma semideusa, filha da puta. Semideusa, não. Ela é super poderosa. Aí vai cantar aquela música. Como uma deusa, você me contém. Ó, eu não esperava. E as coisas que você me diz me levam então, além. O filme vai ser que nem caralho, essa música aí, acabou. Caralho, todo mundo conhece. Ela vai além. Essa música da trilha sonora, não vai ter. Tchã, tchã, tchã, tchã, tchã, tchã. Vai ter essa daí. Como uma deusa. Ou seja, a continuação já tá confirmada, né? Sim. Ela vai pro Olimpo. Ela vai matar o Kratos, né? É isso aí. Não, cara, é mais provável o contrário acontecer. Caralho, vai terminar naqueles minigames de sexo do God of War. Como assim minigames de sexo? Ué, você não conhece os minigames de sexo do God of War? Todo jogo do God of War tem, cara. É. Eu nunca zerei o God of War. Caralho. No God of War 3, aliás, você pega a mulher do Poseidon, a mulher do Poseidon fica feliz. Porra, não tinha PC pra isso, o jogo é pra PS3. Eu também não tinha PS3. Tá vendo que eu não sei? Nossa. Cara, eu só tinha o PlayStation. No jogo do PSP, tu pega a mulher, eu acho, nos primeiros 10 minutos do jogo. Tu chega num barco, tu chega na sala do capitão, aí tu passa, tem lá as escravas sexuais do cara que tu vai matar daqui a pouco. Uma delas é a Mulher Maravilha. Isso. É a única chance que você vai ter na vida de comer alguém. Vai ser no jogo do God of War. A não ser que você tenha The Witcher. Mas no The Witcher você não come apertando bola, quadrado, triângulo. Caralho, tu jogou isso quantas vezes pra decorar essa sequência? Tem duas bolas, não, então é fácil de lembrar. Cara, vamos voltar pro assunto. Que não tem nada a ver com o videogame. Ah, ok. Corta essa parte toda e vamos voltar pra uma parte outra. Não, isso não vai cortar. Vai ser direto. Se eu me lembro bem, eu tava no meu monólogo aqui. Era a minha vez de falar que da Mulher Maravilha, que eu não tinha terminado. Ah, fala. Esse filme é uma bosta. Já até mudei de opinião. É uma bosta, cara. Porque, tipo, cara, ela não tem axila. Entendeu? Ela não tem... Olha, se no filme ela não tiver axila, eu vou dar os parabéns pra Warner, cara. Porque, okay, pô, o Celso me convenceu. Que vai ser a merda mesmo. Se ela não tiver axila, eu vou embora do seu. E segundo, Temícera, se eu não me engano, é baseada aí na ilha grega de Lesbian, né? Que é de onde vem o termo. Meu Deus do céu. É o quê? Não. Então, se a Mulher Maravilha não aparecer pegando nenhuma outra mulher, cara, eu já tô tropando, cara. Eu já vou me levantar puto do cinema. Você me lembrou do Rebirth, velho. Aquela cena que elas estão tomando banho lá. Ah, sim. Rebirth. Será o podcast só de Rebirth. Caralho, que tem que ter, velho. Não, e tipo, a mãe dela no Rebirth, ela é lésbica. A minha general lá. É, mas é o certo, né? É o certo. Uma ilha. Então, numa ilha onde a entrada de homens é proibida, mano. Porra, né? Tem que se aliviar. Por milênios. Tipo assim, não é tipo assim, homem não entra aqui no sábado, não. Por milênios. É complicado, né, mano? Não é tipo o carnaval das mulheres, só que não. É. Muito tempo, caralho. Pelo menos elas não precisam procriar, porque elas não morrem de idade, então ela tá tranquilo. Então quer dizer que já tem aí uma Mulher Maravilha aí na série da Netflix, né? Qual delas? Qual delas? Todas. Orange Desmiste, Disney Black. Ah. Ah, começou as piadas de começou. Tem que ter um algum jingle, só que algum alerta sonoro pra piada ruim, velho. Ó, eu vou colocar um padrão aqui, mais ou menos. Quando eu falei que eu não achei que esse filme ia ser o padrão, ia ser normal, por exemplo, você pega um filme de Star Wars, ok? Normalmente o filme do Star Wars, e claro, nenhum filme do Star Wars é um poderoso chefão, eu não tô falando isso. Mas o filme do Star Wars, à exceção da trilogia do George Lucas, que aquilo ali não tem nome, tem sim. Star Wars. Ok. Papaca. Tem sim, já Binks. Se chama episódio 1, 2 e 3. Ó, porra. Os novos filmes de Star Wars, eles estão sendo bons. Entendeu? Eles estão no padrão, mas são bons. Eu não acho que o filme da Mulher Maravilha, por exemplo, vai me entreter que nem o filme do Star Wars. Eu não acho. Entendeu? Você pega o episódio 7. E compara com a maioria dos filmes de super-heróis. Qual episódio de super-heróis te treteu que no episódio 7? E não é só porque o Star Wars voltou, mas porque o filme por si só, ele é bem feito, ele tem referências certas, ele é bem dirigido, ele é bem atuado pra caramba, entendeu? A trilha sonora é boa, ele tem a emoção. Ele tem cuidado com a obra, sacou? Sim, ele tem cuidado com a própria obra, ele tem a emoção e tal. Tudo bem que você pode até falar, você pode criticar pelo filme ser muito, ter muita referência aos filmes antigos. Porra, entendeu? Muita referência não, né, Iaga? Não, ele e ser o filme... É um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Exatamente. Você pode até reclamar disso, mas você não pode dizer que ele não foi bem feito. Porque ele foi bem feito. Entendeu? Não é por ser Star Wars. Mesmo se não fosse, se fosse um filme espacial qualquer... Ele daria um agrado maior do que, sei lá, qualquer filme da DC feito até agora. E eu acho que todos os filmes da Marvel também, se bobear. Sim. Calma, calma. A trilogia Nolan... Vamos colocar a trilogia aí, Nolan... E nem caixinha, Logan. Logan também não cabe. Logan na caixinha Nolan. Do Logan, na caixinha do Logan. Na caixinha do Logan. Vou deixar todo mundo isolado ali. Eu sou rica! Eu sou rica! E Batman? Isso a gente pode na pauta aí, né? Que é o da Liga da Justiça. Porque eu acho que o principal motivo da DC ser uma bosta no cinema e do filme da Liga da Justiça também ser uma bosta no cinema é o Christopher Nolan. Esse é o principal motivo. What? Como assim, caralho? Eu discordo, cara. Eu acho que é o Bruce Timm que é o culpado, esse filho da puta. Esse o filme da Liga era pra ter vindo 10 anos atrás, cara, entendeu? Era pra ter vindo pelo menos uns 8 anos atrás, assim, pareado com Iron Man 1, entendeu? Não era pra vir agora, já passou o hype, entendeu? Eu acredito que o motivo da Liga da Justiça demorar tanto pra vir pro cinema é por conta do espaço criado gigantesco pelos filmes do É porque o filme do Superman do Nicolas Cage foi cancelado. Se não tivesse sido cancelado, teria um desse verso vivo hoje. Entendeu? A morte do Superman a gente estaria vendo agora. Aí todo mundo estaria... Você realmente visualiza o Nicolas Cage na Liga da Justiça hoje. Imagina lá, o Batman do Batfleck e o Nicolas Cage do lado. Mas ia ser Injustice. E o Batman falando com o Nicolas Cage, você é uma ameaça. Ia ser Injustice. Pai, já é Injustice, né? O próximo filme aí da Liga vai ser Injustice total. A mulher do Superman lá vai morrer, o Superman vai pirar, vai rolar lá a Guerra Civil e tal. Já tá, viu? Cara, você vê quando o Mavete tá na cal, é que ele não consegue sair da Marvel, só que... Vai rolar Guerra Civil. Vai rolar Guerra Civil da DC, que é o que a DC inveja da Marvel. É, cara. Esse filme da Liga, eu acho que ele vai ser bem melhor que Mulher Maravilha. Eu acho que Mulher Maravilha vai ser, como eu disse, vai ser top 2. Nem fede, nem cheira, vai ser um filme esquecível. Porém, Liga da Justiça vai ser por bem ou por mal, velho. Vai ser estrondoso. Por mal. Eu acho que por bem ou por mal vai ser estrondoso. ou o filme vai ser muito bom, ou o filme vai ser uma merda. Não tem meio termo na Liga da Justiça, sacou? Pro Rotten tem. Mulher Maravilha... Vai ser uma merda. Mulher Maravilha tem. Vai adiante. Mulher Maravilha tem um meio termo. Ele vai ficar ali, ó, sacou? No filme... Sim, porque como... ele potencialmente, não... na verdade, ele já é um filme de ação normal. É isso, cara. Ele não vai se arriscar em nada, sacou? É. Mas Liga da Justiça não, cara. Por mais que ele não queira se arriscar, ele vai reunir os maiores heróis da DC em um filme só, sacou? Os maiores heróis da DC. Caralho, vai tomar no cu vocês com essa... É, super amiga. Cara, não, peraí, bora lá. Mas caralho, claro que é, pô. Se fosse o Superman do Alex Ross ali, cara, que eu estivesse vendo, eu falaria, é um deus que tá ali, é um deus. Olha pra cara do Henry Cavill, brother. Olha pra cara do Henry Cavill, tem cara de deus? Tem cara de deus, tem cara de atendente do McDonald's, caralho, que não estudou e tá lá. Que horrível. Não, pior que aquele tá com gigante, maluco. Ele tá passando um motorista de... Esse miserável. Tá vendo como é que era melhor ter o Nicolas Cage? Com cabelão. Porque o Nicolas Cage ia aumentar o nível pra caramba. O Nicolas Cage hoje estaria velho e ele seria o Superman do Alex Ross. Ah, é. Não. Ele tá velho hoje e ele não é o Superman do Alex Ross. Cara, o Nicolas... Não, mas se ele continuasse, ele seria, cara. Ia ser... Qual é a terra do Reino do Homem? A Terra 6? Acho que essa aí, 6 ou 4, alguma porra assim. A terra do Superman do Nicolas Cage seria a Terra 6 e estaria tendo o Rei da Manhã agora. Depois teria reboot. Caralho. Teria perfeito. Caralho, Iago. Pô, uma maconha muito da boa, cara. Pois é, mano. Pior que ele fala com propriedade. E você podia colocar aquele Batman com mamilos pra enfrentar o Nicolas Cage. É o quê? É tipo... Terra 6, a terra da comédia. Não tem a terra dos duendes mágicos lá? É o... Daquela porra. É isso aí. Dimensão, filme disso. Dimensão. A quinta dimensão seria isso. É, ele vai, vem, chega na quinta dimensão e fala, eu vim barganhar. Não. Caralho, tu não consegue mesmo deixar de fazer referência a Marvel, né, bicho? Você sabe que um duende da quinta dimensão fode o Doutor Estranho? Bonito, né? Você sabe? Todo mundo. Um duende da quinta dimensão na Marvel. Não, se bem que a Marvel já plagiou essa porra também. Eu sou rica! Eu sou rica! E Batman? Como eu ia falando, eu me empolguei mesmo com o trailer de Mulher Maravilha, afinal essa bosta existe pra isso, pra me empolgar, pra me fazer querer gastar dinheiro. E como é só um personagem, e é tipo um filme de introdução, eu espero que ele seja ok e bom assim, entendeu? Porque, cara, a DC já deveria ter aprendido a fazer filmes de introdução. Enfim, eu tenho medo ainda de um Lanterna Verde. Mas o Batman Begins não, só é fraco, não é, tipo, não é ruim, entendeu? Podia ser melhor. É um universo novo, todo mundo esperava ação, coisa incrível. E aí tá, não, olha, é um Batman no mundo real. Então tem aquele choque de expectativa ali. Agora, pra Liga, é um filme que tem que apresentar muita gente, entendeu? Por exemplo, vou dar uma de Sarmentrix aqui. Em Guardiões da Galáxia, tem que apresentar uma equipe. Ele não apresenta, ele faz eles se encontrarem ali numa situação maluca, e aí tem aquela cena do quando eles vão presos, que vai passando a ficha de cada um. É ali que eles são apresentados pra você. É meio automático. É, a gente tem que pensar que como vai ser feita a introdução de cada personagem desse, assim, não vai ter profundidade nenhuma, então o roteiro vai ter que ser muito bom. Porque se o personagem não, sabe, não vai ser profundo, o roteiro tem que sustentar o resto. Tenho medo que não seja, então eu acho que a Liga da Justiça talvez seja não tão bom. Não vou dizer que vai ser ruim. Que eu não, assim, eu tenho fé, bicho. Eu sou uma pessoa que acredita que as coisas podem ser boas. É claro, Lanterna Verde, né? Então. Eu sou rica! Eu sou rica! E Batman? Aproveitar pra falar aí, a DC, ela tem que aprender vendo os filmes do M. Night Shyamalan, né? Porque o filme de introdução de herói e vilão, É o que o M. Night fez aí no Fragmentado, né? Ele é um filme de introdução que a DC tem que fazer com os personagens dele, sabe? Um filme que apresenta todo um background, um filme sério, um filme que realmente mostra a que veio o super-herói, né? É, o que eu acho que tu quer dizer, se eu puder traduzir melhor, porque eu demorei um pouco pra entender o que tu queria dizer com... pegando o exemplo de Fragmentado, porque Fragmentado, de certa forma, ele se arrasta pra poder... Ele é muito fechado, muito claustrofóbico naquele mundo ali, então, tipo, não é tão super-herói. É um super-vilão naquele mundinho ali, mas, assim, eu acho que tu quer dizer é, tu tem que terminar o filme da Mulher Maravilha e da Liga querendo ver mais, como você termina Fragmentado querendo ver mais. Exato. Você termina Fragmentado querendo ver o resto do universo. É assim que eu quero sair de Mulher Maravilha, assim que eu quero sair de Batman. Batman não, que não precisa de introdução mais, né? Ah, se vier com porra de Marta em Batman, puta que me pariu, de novo? Caralho, já não passou isso? Ah, só a minha geração já viu isso umas 7 vezes, cara. Só a minha geração. E chegou Marta, né? Marta, não... Ok, Felipe, você não vai mesmo passar para suas expectativas, não? A expectativa é que o Aquaman vai ser o melhor personagem. O Iago já falou as dele? Jacobo. Então, Jacobo. O Jacobo... Eu vou mudar meu nome. Bota Pi no meu nome. Pi, tudo vai ser Pi. Meu nome vai ser... Bota Pica. Meu nome vai ser Censura. Barulhinho da Censura. Perfeito. Eu não vou botar porra nenhuma. Vai botar sim, filha. Enfim. Olha, cara. Eu acho que vai ser ruim pra cacete o filme dali. Caralho! Ok, não, né? É, não é, tipo assim, não é ruim, não é ruim, tipo assim, poxa, esse filme não foi legal. É ruim, tipo o Ataque dos Clones, mano, porque ele tem tudo pra dar errado, tá tudo junto, tá tudo junto ali. Só falta descobrir que George Lucas tá ganhando dinheiro com esse filme. Não, eu vou fazer uma analogia aqui, a DC, ela é o Brasil. Ah. Meu Deus. Entendeu? Na questão de aviação. Porque, pensa bem, o Brasil, ele nasceu, ele foi agraciado com um brasileiro que inventou o avião, né? Que foi Santos Dumont. O Brasil, ele possui 98% de todo o nióbio mundial, que é o nióbio é feito pra... Tá tirando do cu, né? Tirando o número do cu aí. Ah, é isso. Eu fiz uma pesquisa antes de entrar aqui no podcast. Você viu a porra do meme que eu vi esse meme também? É essa, eu tô escrevendo um meme aqui, né? Porque hoje em dia as pesquisas se resumem a verificar memes, né? Não sabendo a procedência, não. Então, o Brasil possui 98% de todo o nióbio brasileiro, né? Mundial, na verdade. Porque o nióbio é feito pra... É usado para fazer material dos foguetes. E o Brasil possui a melhor área no planeta para se lançar foguete com menos gasto de gasolina, sabe? Esse menos gasolina! E cadê a estação espacial brasileira? Cadê a NASA do Brasil? Cadê? Tá, o Brucitinho também. O Brucitinho é faixa de terra. Brucitinho 2018, tá bom. A África tem uma faixa de terra gigante ali no Equador. Ok, a analogia que eu quero fazer é que, assim como o Brasil teve todas as possibilidades de se fazer um projeto científico espacial grande, a DC também tem esse poder. E ela não faz. Ela tem todos os heróis do catálogo dela. Ela tem verba disponível. Ela tem à disposição os melhores diretores, porque, querendo ou não, o Zack Snyder é um ótimo diretor, né? E todos os outros diretores. E, cara, aí não sai nada, sabe? O filme do Batman vs Superman se resumiu a Marta, entendeu? Tu pensa... Calma. Tu olha pra trás, vê BVS, primeira coisa que vem à mente é Marta. É a primeira coisa, isso é nada. Eu penso no Ding Ding Ding. Não, eu acho que vem a luta da tríade lá contra o Apocalipse. E a segunda coisa, o Doomsday, e a segunda coisa que vem na minha cabeça é o Superman entrando de sapato na banheira. Que é nojento. Que ele pode. Que é nojento pra caralho. Menina ganhou uma infecção bucetal lá, fodida. É o que vai matar ela e é o que vai gerar o Injustice. O Superman vai descobrir que o corpo dele é radioativo e todas as vezes que ele comeu a Lois Lane deu câncer pra ela. Isso é ótimo. É, câncer na buceta. Câncer. Ela amor já previu isso, hein, Watchmen. Câncer no útero. Bucecâncer. Tudo. Aí é com a Mulher Maravilha. Assim... vocês lembram que esse Watchman é fake, né? Que depois descobrem que não, o câncer não era o Dr. Manhattan, né? Eu tinha AIDS. Porra, mano. É natural que pensem que é do Dr. Manhattan, porque é um cara azul, brilhante, sabe? Se o cara é azul, ele vai te dar câncer. E brilha. O cara é azul e brilha, e não morre. O cara se divide, moleque. O cara fez vídeo, o cara fica grande, o cara aumenta a piroca. O cara vai te matar, óbvio. Eu sou rica! Eu sou rica! Você é Batman? A gente vai falar sobre expectativa com Batman e outros filmes. Ai, que delícia falar de Batman. Posso começar? Como é? Me diz, chega aqui pertinho, querido ouvinte. Como é que a Warner, que é uma empresa daquele porte, como é que eles chegam numa mesa de reunião e falam: não tem roteiro pro Batman? Caralho! O que mais tem no planeta é roteiro pro Batman. Se eu passar uma noite escrevendo, eu cago um roteiro do Batman, cara. Se eu olhar pra minha estante, tem 70 roteiros do Batman, cara. A Warner, ela pode muito bem ir na internet. Olha só, tática pra não gastar dinheiro. Vai na internet, vai no Google, vai na fanfic mais elogiada do Batman, copia e cola aquela porra e põe no filme, cara, de cara dura. Pronto. Se reclamar, só ela falar, é propriedade minha. Não tem que reclamar nada. Pronto, já acabou. Temos confirmado aí, então, Batman Feira da Fruta, né? Batman escrita por Miss Marvel, fanfic. Detalhe, Feira da Fruta foi incorporada ao universo DC, porque tem uma HQ oficial da DC do Feira da Fruta. Ok. Felipe, quer fazer expectativa pra Batman? Porra, tem da pergunta, caralho. Ele vai falar, passa. Ok, Iacobo, censura, seja lá como é que vai se chamar. Expectativa pra Batman. Iago, censura. Melhor apelido. E aí, censura? Eu acho que tem que censurar essa porra. Censura. Quando tu for... Difícil acontecer, mas quando tu for algum profissional importante da área da educação, as pessoas vão olhar pra esse podcast. Vão. Iago Rebelo, pode procurar aí. Não, censura. Ah, isso. Enfim, olha, cara, esse filme do Batman... Sabe uma coisa? Tem tudo pra sair cagado também, mas tem tudo pra ser um filme bom também. Porque o Batman... Ele pode ser violento e tão sanguinário quanto o Logan, por exemplo. Ele tem essa potencialidade pra ter isso no filme. Porque esse Batman é mais violento que o resto, ele mata. Eu não sei se ele vai continuar matando também desse, mas mesmo que não mate, ele vai, sei lá, dar fratura exposta nos amiguinhos dele. Você pode fazer muita coisa com o Batman, cara. Com Coringa, com, sei lá, a morte do Robin. Mas não vão fazer isso. Tem muito inimigo bom do Batman pra você explorar. Eu só não pode botar a porra do Pinguim no filme. Se você botar o Pinguim no filme, meu amigo, parabéns pra você. Só não pode colocar uma relação amorosa entre o Pinguim e o Coringa, né, cara? Não. Isso aí seria a coroa de ouro. O que vocês estão falando, meu Deus? Da série do Gotham. Charada namora o Pinguim. Sei lá, o Coringa. Que legal. Sério? Legalzão, velho. Tiraram isso do rabo e colocaram nos personagens, cara. Agora, como alguém pode querer comer o Pinguim, cara? Me explica isso. Como? Essa é a charada. Essa charada. Caiu o questionamento, né? Eu acho que daria certo isso no cinema, olha. Porque do jeito que a Mulher Maravilha tá sendo feita pra agradar feministas, né? Não duvido nada. Oh, meu Deus. Sem axila, né? Sem axila. Eu não duvido nada o filme do Batman vs Superman. Do Batman vs... Caralho, essa perra posta desse filme não sai da cabeça. Não duvido nada o filme da Liga. Que é bom, filha da puta, porque é bom. O debão não sai da cabeça, caralho. Fala aí de Guerra Civil. Tu sabe o que não sai da cabeça também? O 7-1 do Brasil. Nossa, aquilo foi muito bom. Foi ótimo. Foi. Eu tô sem problema, né? Os memes que aquilo gerou, cara, nada paga. Porque vocês não são patriotas. Não. Patriotismo. Não sou da Marvel fazer patriota. Que isso? Quem foi que começou a ler Miss Marvel agora? Não sei. Quem vai te quicar da Cal agora? Cala a puta. Cala a boca. Vai me quicar da Cal, vou fazer um jabal do meu canal, então. Olha aí, acessa aí Sarmentrix. Sarmentrix. Acessa aí Sarmentrix, eu não posto, tipo, várias vezes. Tem vídeo periodicamente lá. Ok, a minha expectativa pra para o filme do Batman é complicado. Vai ser um filme complicado. Porque eu não lembro quem foi escrever um artigo que o problema desse Batman que a gente tá vendo agora, enfim, o problema de ser o Ben Affleck, é que ele tá interpretando um Batman velho, entendeu? É um Batman com 10, 15 anos de, sabe, de histórias. E a menos que façam aquele CG do Homem de Ferro, do filme dos Vingadores, em que ele tá mais novo, a gente não vai ter um Ben Affleck novinho, entendeu? A gente vai ter esse Ben Affleck já fim de carreira. Então, imagina uma trilogia do Batman fim de carreira, entendeu? É, já tem aí, é o Cavaleiro das Trevas, né? Frank Miller tá até escrevendo até hoje. Exato, dá pra fazer no quadrinho e olha o tempo de um pro outro. Nem, assim, o Ben Affleck não vai conseguir, daqui a pouco ele tá, sabe? Ele não é um Clint Eastwood, daqui a pouco ele tá... Não, mas me diz aí, tu não assistiria mais um Logan, como foi feito aí, o Logan 2, com o Hugh Jackman? No mesmo papel, fazendo de novo um velho, cara. Eu acho que... Não, assim, eu assistiria porque eu sou otário, eu gasto dinheiro nessa porra mesmo. Mas assim, eu não sei se seria bom. Porque o final de Logan exige que o personagem pare ali. É, mas se ele por acaso não tivesse morrido... Spoiler! Se ele por acaso não tivesse morrido... Eu também veria um Logan 2 aí, Logan 3, né? Daria pra ele fazer mais dois filmes, né? Não daria pra ele fazer mais dois? Daria, cara. Pena só que tá velho, mas ele também não tá gaga. É, velho, os caras falam como se o Batman que o Snyder tá fazendo fosse um velho se quebrando, sacou? Não é assim também não, cara. Cara, o cara faz crossfit, cara. Não, não é só um velho se quebrando, é aquele lance de realmente ser fim de carreira, entendeu? Tipo, Ele já tá tão cagado da cabeça, tão desgraçado das ideias, que ele tá matando. O Snyder, entendeu? Vai esquecer tudo isso aí que ele planejou. Sabe qual é o herói que mata e que é divertido pra caralho? One Punch Man. What? Caralho, isso foi pra anime. Meu Deus. Que porra é essa, cara? Ele mata pra caralho. É o que tá na minha cabeça, que eu recém vi aí e tal. E cara, eu percebi que o cara mata pra caralho, cara, ele mata ele mesmo, mata, ele não tá nem aí, cara. Difícil, né? Ele dá um soco. Ele mata dois terços da cidade junto, né? É, cara. Não, mas eu... Não, olha só, cara. Olha, o One Punch Man, ele faz um genocídio com um soco. O Superman não faz isso, não. É, ele só quebra a cabeça do Zod. Não, é menos pior que o genocídio com um soco, velho. Porque o One Punch Man, com um soco, faz o arrasto de ar que destrói a cidade inteira. Então, tem um, né, uma discrepância aí de poder. Pô, mas o Superman poderia fazer isso também. Não. Ok, mas isso não é expectativa no cinema, não é expectativa pro filme. Isso não tem nada a ver com o Batman. Então, é, foda-se. Eu sou rica! Eu sou rica! E Batman? Eu acho que o filme do Batman vai ser foda. E não é porque eu sou fã do Batman, não, mas vai ser foda, porque o Batman... Não é porque eu sou fã do Batman. Tá com o avatar do Batman no Skype. Por favor. Mas, pô, é o filme que tem mais possibilidade de ser sucesso, velho. Tanto de crítica é quanto barrado. É, porque, porra, velho, não é tão difícil assim fazer um filme bom do Batman, cara. Se você errar em um filme do Batman, é porque Batman, realmente... Batman, Milos? É só chamar o Bruce Timm. Não, vamos esquecer o passado horrível, sacou? Tô falando atualmente, que a galera já... Assim, eu gostei de Piada Mortal, mas tem gente que não gostou. Foi bom, cara. Piada Mortal foi bom. A animação ou a HQ? A animação foi boa. A animação. A HQ, quem é que não gostou da HQ, cara? Animação, cara. Tem gente que tem ataque de pelanca aí por causa de uma certa cena. Eu tenho, que aquela cena é uma putaria do caralho, velho. Ó, só digo uma coisa, o Bruce Timm fez os dois se comerem na frente de um demônio. Essa é a cena. Tem a estátua de um demônio. E a coisa que leva a cena da piada. A cena tá cagada, a cena tá toda cheia de cocô, aí o Iago vai lá e vomita em cima dela. E ainda digo que era o pai da Ravena, aquele demônio lá. Caralho. Então pronto. É possível, na opinião de algumas pessoas, cagar o Batman atualmente. Pô, no cinema? Esse Batman aí do Snyder? Eu tô falando desse Batman do Snyder. Do jeito que a gente já conhece ele. Do jeito que ele já foi apresentado. Fazer um filme baseado nesse Batman, é Eu acho que... Não é difícil você acertar. Não é difícil você acertar. Isso não. Só que é aquilo. No texto Esquadrão Suicida, eu aposto que o Esquadrão Suicida seria um puta filme, sinceramente. Entendeu? Mesmo pros padrões de filme super-herói. Mas olha o que fizeram com a porra do filme. Cara, pode ser uma merda? Pode. Enquanto tiver... A DC não tá planejando porra nenhuma, só tá fazendo tudo nas coisas. Igual a CW. Verdade. A CW é isso, cara. Eu tô planejando aqui a CW. Agora eu acho... que eles colocaram, agora que a DC criou um cargo, esse ano, né, que ela criou um cargo pra alguém coordenar os filmes, pô. É o John. Ah, demais, né, cara. Não, os caras tiveram que chamar... Já parou pra pensar? Chamaram o presidente da DC pra poder ajudar, mano. Chama todo mundo. Não, cara, tiveram que chamar o cara que fez o Vingadores pra poder fazer algo que dê certo, cara. Fazer algo que o Rotten Tomatoes olha assim e fala... Você sabe o que, que é qual é o problema da DC nos cinemas? É porque a DC nos cinemas é igual a Marvel nos quadrinhos. E a Marvel nos cinemas é igual a DC nos quadrinhos. Exato. A DC quer copiar a porra da Marvel, quer copiar o Marvel Way. Não tem planejamento nenhum. Não tem planejamento, entendeu? Cara, o que é Marvel nos quadrinhos? A Marvel tem lá o arco da DC, o Marvete vai lá ler e fala, porra, que legal, vou botar o Homem-Aranha aqui, bota o Homem-Aranha ali, e aí isso é Marvel, porra. Acabou, é DC com o Homem-Aranha. Resumo de 50 anos de Marvel. Sim. E Iago 50 anos de Marvel é DC com o Homem-Aranha. É, foi Iago Rebelo. Que merda. Agora... Almanac Marvel? É isso. O que é DC no cinema? É, eles querem colocar a porra do Homem de Ferro no filme da DC. Com aquelas piadinhas, entendeu? I am rich é o caralho. Esse é o menor dos problemas da DC. O menor? Cara, claro que é, velho. Porra, a DC... O quê? Batman piadista. Porra, e daí? Tá correndo de Batman, piadista. Batman stand-up. Esse é o Batman cantando lá do... Ele tem que estar preparado pra tudo, Celso. É o preparo dele. Só falar em preparo aí. Logo falando aí que no filme da Liga, os inimigos lá da Liga da Justiça vão ficar falando égua. Sabe por quê? São paraenses. Hein? Porque eles são parademônios. Caralho, velho. Realmente precisa de uma musiquinha pra tocar nesses momentos. Puta que pariu, velho. Por que eu pergunto? Entendeu? Parabéns, hein? Parabéns. Eu sou rica! Eu sou rica! Hey, Batman. Se vocês voltassem no tempo e falassem pra um fã da DC da década de 80 que em 2016 o filme do Deadpool fez mais sucesso do que um filme da Trindade, cara, qual seria a reação dessa cara? Ele ia perguntar o que é Deadpool. Pois Deadpool é. Caralho, velho, daqui a boca de Marvete. Cara, vocês entenderam a parada? Não precisa ser agressivo. Vocês entenderam a colocação aí? Não, cara. Não precisa nem viajar muito, uns 10 anos atrás. Ninguém acredita. Cara. É isso aí. É isso aí, com essa incredulidade aí que a gente termina o programa de hoje aí. Falou, boa noite. Boa noite pra quem fica. Tchau. Tirando o PowerPoint lá do Lex Luthor, do Batman vs Superman, eles não foram apresentados, entendeu? Tem um símbolo e o superpoder de cada um, mas... E aí? Pro público leigo, a gente tem que pensar... Caralho, puta essa merda. Que sonho! O microfone tem um poder no carro! Na sua casa! Caralho! Acertamos de tudo, velho. É possível. Caralho. O cara tá gravando. Cara. Trouxa, como? Caralho. O caminhão do lixo passou na cara do carro, né? No quarto do lado. Porra. Isso vai fechar o podcast. Fechar o podcast.